na minha vida sem avisar. Me olhou nos olhos, me fez acreditar. Fez promessas, me fez sonhar. E eu bobo só soube te amar. E agora me deixou, brincou com meus sentimentos. Fez o meu amor só mais um passatempo. Me usou, me iludiu, depois foi embora. Sem dó, sem razão, me jogou fora. Cada gesto seu parecia real. Seu beijo era doce, seu toque era leal. Mas por trás de tudo tinha ilusão. Um amor de mentira, só enganação. E agora me deixou, brincou com meus sentimentos. Fez o meu amor só mais um passatempo. Me usou, me iludiu, depois foi embora. Sem dó, sem razão, me jogou fora. Eu aqui tentando entender como alguém consegue fingir sem sofrer. Mas a vida ensina, eu vou levantar. Quem pede a você por não saber amar. E agora me deixou, brincou com meus sentimentos. Fez do meu amor só mais um passatempo. Me usou, me iludiu, depois foi embora. Sem dó, sem razão, me jogou fora. E agora me deixou, brincou com meus sentimentos. Fez o meu amor só mais um passatempo. Me usou, me iludiu, depois foi embora. Sem dó, sem razão, me jogou fora. Sem dó, sem razão, me jogou fora. E eu aqui tentando entender como alguém consegue fingir sem sofrer. Mas a vida ensina, eu vou levantar. Quem perde é você por não saber amar. Você me deixou, mas eu vou me curar. Te esquecer, me reconstruir, recomeçar. Porque quem ama de verdade não implora. E quem joga amor fora, um dia chora.